encontrinho de proposta, hein, mané? Daquele jeito, mano. Um swing no balanço, do jeito que a gente gosta. Pode chegar. É isso, pô. Vamos se encontrar, vem. Liberdade, vento forte, seu cabelo vai na direção do mar. É miragem, é loucura, é desespero. Fico só a observar. Meu olhar percorre seu corpo dourado. Quero um ave com você. E o sol abrindo seu corpo molhado. Tô maluco pra te ter. Pra te ter. Seu cabelo vai na direção do mar. Se é pra viver um grande amor, bonito pra ti. Sei que é preciso cultivar. Hoje aprendi com o que passou. Cada detalhe faz somar. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Ver em você o que mudou. Se é preciso eu mudar, ouvir teu silêncio de mulher, pelos sinais que você dá. Discretamente bate o pé, mexe os cabelos sem parar, pintam as unhas de café, vive olhando pro nada. Perdão, amor, se eu levei tempo demais. Deixei uma opção de coisas pra trás. Errei só olhar pra mim, meu bem. Seu coração, para de fingir que seu olhar não mente. Dá pra ver nos olhos sua intenção. Sei que quer o meu amor, que quer se entregar. Mas esse mundo é louco, que ninguém mais sabe amar. Eu não quero te iludir, só quero te mostrar que aqui é bem melhor. Do lado é seu lugar. Então para de querer se enganar. Sei que forte quer pra não se machucar. Então para de querer se enganar. Sei que forte quer pra não se machucar. Dá uma chance pra mim. Sei que você tá afim. Sei que quer sentir o meu sabor. Então para de brincar com o nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh. No balanço vai. Para de brincar com o nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Dá uma chance pra mim. Sei que você tá afim. Sei que quer sentir o meu sabor. Então para de brincar com o nosso amor. Oh, oh, oh. Então para de querer se enganar. Sei que foge, que é pra não se machucar. Dá uma chance pra mim. Sei que você tá a mim. Sei que quer sentir o meu sabor. Então para de brincar com o nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Gostoso, vai. Para de brincar com o nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Para de brincar com bate na palma da mão e faz um barulho aí.